Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, vamos para mais um Decadrop de notícia. Dessa vez para repercutir aí uma alegria no coração do torcedor americano, né? Falar um pouquinho sobre a nossa classificação, um pouquinho do pós-jogo, falar um pouquinho de como que foi nessa quarta-feira alegre depois de tantos dias tristes para a torcida americana, né? Pois bem, acho que nada mais americano do que essa classificação, né? Acho que ela foi a síntese de um pouco do que é ser americano, que é você larga com 2-0 de vantagem, perde a vantagem no primeiro tempo, aí assim, antes de começar o jogo todo mundo acha que vai dar, no intervalo todo mundo acha que não vai dar, aí faz um gol, o pessoal acha que vai dar de novo, vai para os pênaltis, o Pazinato pega pênalti, manda voltar, enfim, foi tudo bem americano, né? Mas primeiro falar um pouco sobre a escalação inicial, aí eu vou falar um pouquinho sobre pré-jogo e o pós-jogo, né? Porque uma coisa que chamou a atenção da torcida foi o Mancini ter voltado com o Juninho e Alê para o time titular, mas isso também ter mantido o Lucas Cal. Então o Mancini, nos jogos que estava indo com o Lucas Cal, estava indo com o menino Breno e o Martinez, né? Então acabava que você tinha um jogador mais rápido que busca o jogo ali, que era o Martinez, o Lucas Cal um pouquinho mais defensivo e o Breno fazendo aquela quebra de linhas, né? Que inclusive já resultou num gol contra o Fortaleza. Mas não, ele foi com o Lucas Cal, Alê, Juninho. E a explicação dele no pós-jogo foi que ele precisava de um time mais alto, porque sabia que o Inter ia abusar das jogadas aéreas, né? E foi muito interessante essa explicação dele, porque então no fim das contas a estratégia dele não funcionou para nada, né? Porque nós tomamos gols de bolas aéreas e o Valé inclusive fez o pênalti antes do intervalo. Então acho que a estratégia dele se mostrou super falha logo no primeiro tempo, né? No intervalo ele resolveu sacar o Valé, colocar o Juninho. Então, América, nós perdemos nossa vantagem logo com 25 minutos de jogo. Depois, no intervalo, voltamos com 3-0 porque o Alê fez um pênalti. O juiz não deu pênalti na hora, foi ao VAR. 3-0 para o Inter. Nesse momento, eu acredito que a torcida americana, boa parte, né? Inclusive o Sérgio Tavares postou, se não me engano foi ele, postou no Twitter algumas reações americanas de tipo: porra, dormi eliminado no intervalo, acordei classificado, coisas do gênero, né? O tanto de americano deve ter desistido naquele momento e, enfim, acabou que no segundo tempo a gente volta. Voltamos melhor, aí o Mancini foi meio que pro tudo ou nada ali. Colocou Mastriani, colocou depois o Elton Paulista, colocou Mikael meio que pra fazer uma função de ponta. Foi pro tudo ou nada e acabou funcionando no cruzamento do Marcinho, um herói improvável aí, porque não vive uma boa fase. Juninho fez um gol de cabeça, 3-1, e fomos para os pênaltis assim, né? Nos pênaltis, Pazinato se mostrou um péssimo defensor de pênalti, não tem cacuete nenhum de pegador de pênalti, diferente do Cavicchioli, mas demonstrou ali um olhos de águia ali para identificar os dois toques do jogador do Inter, que o juiz em campo não viu. Foi preciso chamar o VAR e eu me pergunto muito se o VAR teria chamado se o Pazinato não tivesse ali alertado, porque eu acredito que passaria batido, viu? Assim, só suspeita, não tem como eu cravar, mas eu acho que passaria batido. Foi graças ao Pazinato que o VAR foi checar, né? E depois o América converteu todos os pênaltis, Maidana naquele pênalti de infartar a gente no último, bate o pênalti. Eu vou falar infartar a gente, mas vou fazer uma confissão para vocês. Eu nunca assisto cobranças de pênalti, eu não aguento, eu desligo e espero acabar. Conto ali uns 20, 30 minutinhos para voltar e depois ver o que aconteceu, e foi o que eu fiz. Maidana bateu o pênalti, converteu 5-4 e nos classificamos novamente em cima de um freguês histórico que tem sido o Internacional. Bom, aí eu já falei um pouquinho sobre a coletiva, mas por conta da escalação inicial, mas o que eu achei de histórico a nossa classificação, eu achei de desastrosa a coletiva pós-jogo do Mancini, por alguns fatores. Primeiro, ele falou novamente que não vai desistir do Alê, etc. Não pelo Alê especificamente. Mas eu acho que o objetivo do Mancini não tem que ser recuperar o Alê. O objetivo do Mancini tem que ser recuperar o América, né? Nessa situação que a gente está vivendo. E nesse momento, eu acho que é meio que óbvio que o Martínez vive um momento melhor. Se ele quer manter o Juninho, que eu acho que o Breno já vem pedindo passagem também, que coloque o Martínez no lugar e o Benítez para ir jogando ali também, mas o Alê, de todos, eu acho que ele tem sido pior. Além de fazer péssimas partidas, ainda cometeu pênalti ontem. Então, assim, não vive um bom momento. E até para poupar o próprio Alê, né? Porque se você acha que recuperar o jogador e colocar ele em partidas decisivas no momento que ele tá mal, você vai fazer o inverso. Você vai piorar a relação do jogador com a torcida e a confiança do próprio jogador, né? Nesses momentos muito complicados. Então, nesse sentido, eu achei que foi muito ruim a entrevista do Mancini. Outro ponto que eu achei que foi negativo foi a justificativa da escalação, mas que eu já mencionei, né? Porque ele falou que queria colocar um time mais alto. E então a estratégia dele falhou miseravelmente, né? Tanto pela questão do mais alto, que tomamos dois gols de bolas aéreas, tanto porque o jogador escolhido em questão, no caso do Alê, foi quem fez o pênalti. Então viramos 3-0 por conta dessa escolha do Mancini. Mas tem um ponto que foi dado de um certo nível como negativo, mas que eu classifico como extremamente positivo. Mancini falou que o elenco literalmente brigou no intervalo em virtude do resultado negativo que a gente tinha naquele momento. Por que que eu acho isso positivo? Eu acho que tem que brigar mesmo, cara. Se o elenco, se a galera não tivesse se importando, ia entrar pro vestiário como se nada tivesse acontecido. É isso mesmo, o Internacional é maior e tudo. Se o pau quebrou no vestiário, eu acho que é isso que eu espero de um time que esteja. Que tenha perdido uma vantagem tão facilmente, né, contra o Internacional num torneio tão importante que é a Copa do Brasil, né? Então, eu acho que no fim das contas, esse sangue no olho, né? Parece que o time demonstrou um pouco no segundo tempo. O América muito tempo não demonstrava querer brigar, por mais que tecnicamente não fizemos uma partida brilhante, mas pelo menos vontade no segundo tempo a gente teve. Então esse aspecto da briga no vestiário eu achei positivo. Mas esse negócio de recuperar o Alê e essa escolha do Mancini por essa escalação inicial, eu achei desastrosa. Espero muito que ele reveja esse conceito para as próximas partidas, né? E por fim, outro detalhe interessante que eu achei que foi pouco abordado na imprensa, mas que o perfil do América que postou, né, foi o Mancini ter sido carregado no final do jogo, né? Eu acho que isso não significa tudo, né, mas significa alguma coisa que pelo menos assim, de uma maneira geral, o elenco não odeia o Mancini. Pode ser que não seja uma unanimidade, etc, né, uma situação de comemoração ali. Mas ao final do jogo, o elenco levantar o Mancini nos braços, né? Eu acho que demonstra que pelo menos parte do elenco ali tá com ele, ele tá com o elenco e enfim, pelo menos esse tipo de racha aparentemente a gente não tem. E um dado curioso, né, que para quem tava no Beira-Rio, o estádio não sinalizou que o pênalti do Inter foi anulado, né? Foi deram como errado, né, por conta dos dois toques. Então parte da torcida do Inter não entendeu nada que quando o América fez o quinto pênalti deu como classificado, porque acharam que ali tinha ficado 5-5, né? Eu até perguntei para o Saci, que estava lá no Beira-Rio, né? Ele confirmou que isso realmente aconteceu. A torcida do Inter ficou perdidaça sem entender o que estava acontecendo. Imagino que deve ter sido uma situação muito cômica ver a cara dos colorados de pastel ali sem entender nada do que estava acontecendo. Bom, agora a América volta a campo amanhã, sábado, contra o Corinthians, às 6h30 no Independência. Corinthians, que pelo que eu ouvi na imprensa paulista, vai provavelmente com um time pelo menos misto. Eles têm um jogo na semana que vem também que vale muito pela classificação na Libertadores. Eles já deram uma recuperadazinha no Brasileiro vencendo o Fluminense, né? Então não se sabe ainda dos principais nomes, como o Yuri Alberto ou Roger Guedes, mas tem outros nomes que não irão a campo. Do time titular. A gente não sabe quantos ainda. Espero que seja um time 100% reserva e totalmente descompromissado com o jogo. Porque para ganhar do Corinthians, mesmo numa fase ruim, não vai ser fácil, não, tá? Então, esperando, porque eu acho que o América Eu acho até que o Mancini mencionou isso na coletiva também. A América não tem outra escolha a não ser vencer esse jogo, né? É o que a gente precisa nesse momento. Bom, então é isso, pessoal. Espero que semana que vem a gente se fale com mais uma vitória do Coelhão no Brasileiro aí. Um abraço e até a próxima.